agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos a mais uma viagem no Expresso 80. Em duas horas vamos esmiuçar o que bom e também mau se passou na pop rock dos anos 80. Iniciámos o programa de hoje com os Redbox In America, para logo logo passarmos a Philip Bailey Walking on a Chinese Wall. Watching for the coins too. Foram os Imagination, Just an Illusion, para passarmos de seguida a Jermaine Jackson, When the Rain Begins. Thank you. And when the foi Maniac, de Michael Cimbello, da banda sonora do filme Flashdance, para ouvirmos agora Living in a Box, com o tema Living in a Box. As a phone. Lisa, baby. Escutamos Jody Watley, Looking for a New Love, e vamos continuar com o ritmo dançável S-Express, Team from X-Express. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Yeah. foram as meninas Salt and Pepper com Push It. Agora é Super Freak com Rick James. Get her off the street. Oh, girl. She likes the boys in the escutamos Reynolds Girls com I Rather Jack para passarmos ao mestre da soul e pop, Quincy Jones, I Know Corrida. On a train, you see, girl, that's what I go through every day. Is this the Ouvimos Matt Bianco em Yeah Yeah e passamos agora a Rick Astley, She Wants to Dance. Dance! every eye was on her as she braved the midnight. Soldiers of fortune surrender like children and follow wherever she leads. And they all fall down. It's one more night. Down below. Every heart is falling, but something else is calling her into the night. Can't you hear me? Down below. I'm coming back to find you. She keeps. No one sees the tears that I see falling. Urgent whispers calling me. Conquering hero, a soon fallen prey to that faraway look in her eyes. And they all fall down. It's one more night. Down below. Every heart is falling. Foi Robbie Neville com Dominoes. Agora passamos a J. Geils Band Centerfold. My blood runs cold. My memory has just been sold. My angel is the centerfold. My blood runs Fly, wanna fly. It's been a long time, I'm waiting for you at night. Escutámos a banda Machiavel com Fly, para passarmos de seguida a Russ Ballard, Once a Rebel. Escutamos os Starship, We Built This City, passamos a Inglaterra, da altura do neorromantismo, Spandau Ballet, Fight for Ourselves. Everybody, we gotta fight for ourselves. Everybody. Maybe two weeks about it. foram o Style Council, Walls Come Tumbling Down. Passamos agora a Robin Gibb, Juliet. I'm Iniciamos o nosso cantinho dedicado à pop rock portuguesa dos anos 80 com os Chiteados à Noite e passamos agora os Essa Entente La Féria. Lábios de paz. foram os portuenses Ban, mesmo no início da sua carreira, com Pantomima. Agora vamos escutar Lena D'Água e a Banda Atlântida, Vígaro Cá, Vígaro Lá. Verde cruz. Noites de espoleta. 1981, os OHF lançaram um mini LP chamado Estou de Passagem. De lá vem este tema, Noites Lisboetas. E assim terminamos mais uma viagem pela pop rock dos anos 80. Não se esqueçam, para a semana, à mesma hora, no mesmo local, o meu mail é ccruz.antenaweb@gmail.com. Terminamos o programa de hoje com o projeto PSP de Vítor Rua, na altura saído do GNR, com o tema Portugal na CEE. Jornais, quem não lê, Thank you.